nossa voz, nossa canção. És nosso Deus, somos teu povo. Tu és a luz que nos cativou. Das trevas e transportados no reino da luz, graça abundante, beleza nas cinzas, vem sobre nós, vida soprada.